Eu acredito que do lado aberto do Cristo, rios de misericórdia descem sobre nós. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Vem me iluminar, Senhor. Uma vida diferente, transformada. Tira o vazio de minha alma, Senhor. Em ti vou me abandonar. Vem me alimentar. Alimenta com a palavra, Senhor. Nova vida me dá. Invade meu coração, canta comigo. Invade o meu coração. Em ti eu vou caminhar. Sempre quis ouvir tua voz. É, Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico. Atenção, atenção! Um dia, Jesus estava ensinando. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito um homem paralítico. As pessoas procuravam introduzir o doente na casa onde Jesus se encontrava. Mas não achando por onde entrar por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao doente: "Teus pecados são perdoados." Então os escribas e os fariseus começaram a pensar consigo mesmo: quem é esse homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão unicamente Deus? O que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ficou admirado com a fé que tinham. De novo vou repetir. Vendo Jesus a fé que tinham, ficou admirado e disse: teus pecados estão perdoados. Por isso eu convido você agora, e motivo você com fé. Olha o que o padre está dizendo, com fé, não é da boca para fora não. Não é blá blá blá não. Então larga o que você está fazendo. Até essa caneta que você está na mão, larguei a minha. E vamos rezar. Jesus, na vossa infinita misericórdia, vem em nosso auxílio. Jesus misericordioso, tão misericordioso com a humanidade que se fez criança, vem em nosso auxílio. Estenda a tua mão e tocai nos enfermos. Estenda a tua mão, Senhor, e amenizai a angústia, o sofrimento. Senhor, nós estamos rezando o terço da misericórdia. São milhares de pessoas que, acreditando em tua promessa que onde dois ou três estivessem reunidos estaria em nosso meio, somos milhares, Senhor, pedindo: tenha misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque necessitamos do teu amor. Por favor, você tem a roupa de um enfermo, segure nas mãos, segure com a mão esquerda, coloque a tua mão direita sobre esta roupa, essa peça de roupa. Senhor, seja o alcoolismo, seja a droga, seja o câncer, seja uma doença desconhecida. Aqui me vem uma pessoa esses dias que me pediu muito, ela descobriu que está com lúpus, pediu muito oração. Eu não lembro o nome, mas me vem é o rosto. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam. Santificai aqueles que estão no momento de desespero e de profunda provação. Misericórdia, Jesus. Piedade. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Que a tua bênção recaia sobre todos, como recaiu sobre aquele que estava no leito. Que a vossa mão seja estendida sobre todos. Senhor, não olhe para a nossa fé porque é medíocre, mas olhe para a nossa necessidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.